espanto. O olhar do sanguinário na perifa causa espanto. É sim, senhor, é não, senhor, tem que tratar assim. Os ratos querem ter todo o respeito e nenhum por mim. Não fique de bobeira pra não ser mais um finado. Na mira de um louco incompetente, um desvairado. Um doente psicopata pra fazer a proteção. Num bolso tem biscoito e no outro munição. Bala de verdade caleja, sem caramelo, é ponto 40. Trajados de uniformes pra barão rolar propina. Agora se é favelado, de preferência penchado. Serve de saco de pancadas na mão de um puto drogado. Mão sobre a cabeça, na mente a incerteza. Será que saio dessa? O descontrole me atormenta. O cheiro da erva, eles mesmo que trouxeram. O flagrante no bolso, foram eles que colocaram. Apresentam armas, pancada na cara. Um vacilo seu, resulta em bala. Cavalo pisando no seu pé, bala de borracha, hematomas pra vida inteira. Se acham que é exagero, me aponte quem é o bandido. Aquele que rouba por fome ou aquele que tem distintivo. A criança se treme, a cor cinza causa medo. A força desnecessária já não é nenhum segredo. Presente para os pobres, pros peitos brasileiros. Cacetetes, cães, bombas de gás lacrimogênio. Vá, sai do meio se puder. Só quem fica quem é Zé. Quer argumentar, então se prepara. Pra pôr que ignorante, discussão é na paulada. Sai, sai do meio. Boina aí eu fico doido, bagunço meu rolé bem antes das oito. Me chama de ladrão, marginal e vagabundo. Tanto desigual, da ideia aí é sujo. Bota pra trincar os parceiros na parede. Fala sempre alto, sempre joga uns verde. Tipo nunca esteve, cheguei e já sumi. Muitos dessa forma por aqui eu já vivo. Se toca o terror, seja em quem for. Quem for o mais fraco não suporta a sua dor, véi. Ser humilhado, desbaratinado. Se o sistema é assim, quem é que tá errado? Eu com minha touca, meu boné e meu pisante. Eu com meu cordão, minha pulseira, meu ciclone. Aí fudeu, posso ser até gente boa. Ninguém se mexe, cala a boca, essa é a escolha. Mundo xarope, só sobrevive os fortes. Fortes na ideia e no caô ninguém pode. Pois sorria, você está sendo filmado. A favela tá de olho, botando fechado. Com a inteligência, sem arma e sem treta. Com muito orgulho e com rap na veia. É desse jeito, mascote bota pra moer. Se tem cabrito, aí tem é que fuder. Sai, sai do meio. Se não leva borrachada. Sai, sai do meio. Pra não cair na bancada. Sai, sai do meio. Então fica se quiser. Tomando barulho e nunca mais ficará em pé. Sai, sai do meio. Se não leva borrachada. Barulho nunca mais ficará em pé. Cuidado com o rolê na madrugada, fique esperto. É bom estar ligeiro, vivo e olho bem aberto. Se vem uma luz estranha virando a esquina, é bom correr. Ficar pra ver qual é o resultado é se arriscar. Eu já presenciei cenas que não valeria a pena. Citá-las no meu som é incitar a violência. Então fazer o que? Mexer em casa de abelhas. Ninguém aqui é louco pra dar murro em ponta de faca. Cai na borrachada sem documento na mão. Na boca da escopeta ou na do pastor alemão. A botina engraxada não é nada engraçada. Quando torce seu tornozelo te fazendo abrir a perna. Por isso é que eu não sei de nada, eu nunca vi nada, é melhor assim. Eu adoro esses ratos cinzas, principalmente bem longe de mim. Pra exterminar ladrão tem tropa de choque preparada. Sai do meio, Zé, que lá vem o terror da vila. Sai, sai do meio. Se não leva borrachada. Sai, sai do meio. Pra não cair na bancada. Sai, sai do meio. Então fica se quiser. Tomando barulho nunca mais ficará em pé. Sai, sai do meio. Se não leva borrachada. Sai, sai do meio. Pra não cair na bancada. Sai, sai do meio. Então fica se quiser. Tomando barulho nunca mais. mas ficará em pé.